Você está ouvindo e sintonizando um jardim, um coreto, a música e a saudade. Em seu 13º ano consecutivos, agora pela Rede USP de Rádio. Mas amanhã nossa querida Lafique Imóveis estará em festas, pois estará aniversariando a contente gentil funcionária Dona Flávia de Souza Pinto, que vai receber de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, todas as felicitações pelo seu aniversário natalício. Também felicitações de toda a equipe da Lafique Imóveis, de seus familiares e de nossa equipe. Mais uma vez, a Dona Flávia de Souza Pinto pelo seu nível, que dar-se-á amanhã os nossos parabéns. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Aos santos juninos, Santo Antônio, São Pedro, São João, estas músicas maravilhosas que marcaram época na era de ouro do rádio. Saudosa portuguesinha Carmen Miranda ao lado do não menos saudoso advogado e cantor, o Mário Reis. Arranjo do Pixinguinha, do Lalá Lá Martini Babo, Isto é Lá com Santo Antônio. Emilinha Borba, favorita da Marinha, Emilinha Borba também cantava músicas juninas. Aqui, gravação no auditório da Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Emilinha Borba com Chiquinho e Músicos, do Newton Teixeira, Tempo de Criança. Tudo isso para os nossos ouvintes, saudando os santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Francisco Alves, o rei da voz, arranjo Lírio Pali. Talvez uma das composições mais sentimentais em homenagem a São João. Arranjo Lírio Panicari, Francisco Alves, do Lupicínio Rodrigues, esta belezura. Atentem para a letra, para São João decidir. barbas asas na fogueira e soltar balão. Bota, bota, Marinha, seu destino é o meu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. Bota, bota, Marinha, seu destino é o meu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. No meu tempo de criança, toda cheia de esperança, São João eu festejava e alegria transbordava dentro do meu coração. Será que levantei de madrugada, porque a noite passada eu não consegui dormir. Rosinha disse que ia pôr num papelzinho o meu nome e o do vizinho pra São João decidir. O que ficasse de manhã mais orvalhado ia ser seu namorado, ia com ela casar. E eu tinha tanta confiança neste santo que apostei um conto e tanto que era eu que ia ganhar. Sabe o que foi que vi quando rompeu o dia? Ouvi foguete que explodia, busca-pé, bomba rojão. Era o vizinho que já tinha triunfado, festejando entusiasmado o dia de São João. Então de noite foi mais grossa a brincadeira, acendeu-se uma fogueira, todo mundo foi pular. Só eu chorando a traição daquele santo, soluçava no meu canto, vendo a lenha se queimar. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para que você solicite músicas, este é o nosso e-mail: uspfm@sc.usp.br, ou uma cartinha para nós, colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega, viu? Mas vamos com música nesta manhã. O Brasil está na festa mor do futebol mundial. Estamos falando da Copa do Mundo. E nada melhor do que estas músicas que enaltecem o futebol. Seleção Verde e Amarelo, com coral da Copa, em belíssimo arranjo, enaltecendo a nossa seleção, os nossos feitos, em países distantes. Ainda, Miguel Gustavo, saudoso Michael Augusto, e assinando Joab Teixeira, os músicos e coral. Esta melodia que ficou perpetuada na mente de todos. Pra frente, Brasil! Brasil, Brasil, salve a seleção. Todo domingo havia banda no coreto do Jardim. Com as páginas sonoras mais nostálgicas, você está reativando a sua memória com um tua música e a saudade. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, nós vamos para o nosso intervalo e na volta nós vamos enfocar Joana, Nelson Gonçalves e Moacir Franco, todos cantando com o saudoso Emar Dutra.